Eu conheci o Alvorada pelo grupo Abaçaí. Tenho um amigo muito querido que é o Sapopemba, que é uma das pessoas que eu acho que é mais um dos brasileiros mais lindos. Assim, esse disco, o tempo todo eu pensei nos brasileiros, assim, né? Nesse Brasil que eu gosto tanto, assim, e tem esses brasileiros. O Sapopemba é um cara que ele é um profundo, ele é um Clementino de Jesus, assim, ele é um cara que canta pra caramba e que conhece muita música. Ele tem uma outra profissão além de fazer música, que ele é motorista, ele dirige, viaja com caminhões pelo Brasil inteiro, ele sabe tudo que é estrada para tudo quanto é lado, e todo lugar que ele para, ele dá um jeito de descer ali e ver o que música que está acontecendo e memoriza aquilo ali. Eu, se eu fosse um cineasta, eu faria um filme só sobre o Sapopemba, assim. E eles gravaram essa música na época que eu estava fazendo Orquestra Popular de Câmara. E ela é muito linda. Ela é muito linda. Ela é uma espécie de abertura, assim. Ela tem essa chamada para o dia, assim. Ela fala dos momentos do dia, do tempo do dia ali, né? Muito bonita. A sugestão é que a gente ensaie gravando. E nunca grave, só ensaie. Alvorada nova, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela, ela foi croada. Eu vou cantar alvorada, não sei se alvorada eu canto. Vou cantar alvoradinha pro Divino Espírito Santo. Alvorada nova, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela, ela foi croada. O sol pensa que me engana, trago ele ao meu jeito. Ele sai, eu me levanto, ele se põe, eu me deito. Acordai quem está dormindo, levantai quem está doente. Alvorada nova, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela. Às 4 horas ele é morto, às 6 horas sepultado. Alvorada nova, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela.